só tem essa cadeira aqui, vou levar pra banquinho, fica 2 horas de banquinho se for voltar. Outra cadeira roubaram, velho. Caralho, esse primeiro mundo aí é uma merda. É, né, mano? Os australianos roubando cadeira, olha que porra é essa. Cara, só tem uma tomada no apartamento. O cara... O cara continua sem internet, o cara tem internet intermitente. A internet é um lixo. E roubam a cadeira do maluco. Nem no Rio roubam minha cadeira. Mano, eu tô do lado de fora da minha casa pra gravar essa merda, podcast, não reclama não, velho. Você tá confortável agora, cara? Tô, cara, cadeira é confortável, pô. Ah, ótimo, então. Cuidado pra ninguém te assaltar aí, porque aparentemente a marginalidade é pesada. Quem ligou a webcam aí? Eu tenho que ter um negócio bom, que webcam, velho. O Andrei ligou a tela. O Andrei ligou a tela dele. Caralho, eu tô tentando fechar a telinha aqui do Skype, que é igual o idiota. Caralho, Andrei, seu desktop é muito desorganizado, mano. Sim, velho, pelo amor de Deus. Que zona, velho. Ué, mostra o desktop dele. Parece uma mulher, velho. Caralho, tá uma zona isso, mano. É porque eu tava usando milhões de coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Agora tá dando pra ver mesmo. É um lugar mais organizado, puta que pariu. Caraca, Andrei, o que é aquilo ali? Aquela pasta ali, super transexual e japonesa, kawaii. Bonga bazuca. Ah, Andrei, aqui só pra te falar, cara. Eu lembro que uma vez você falou que o seu objetivo de vida era morar no sótão, alguma coisa de algum amigo seu tentando escrever e falhando. Eu vou mudar pra apartamento em 2 quartos, cara. Vai ficar vazio lá, então se você precisar... Pô, beleza, mas leva, cara, duas cadeiras, porque o roubo de cadeira lá é alto. É. Qual o roubo de cadeiras lá? Será que cataram minha cadeira, mano. Você acredita? Botava a cadeirinha, por favor, comi em pé. Não, eu acredito. Aparentemente você mora na vida louca. Aqui em casa, roubaram uma... Não sei se roubaram, sumiu minha cadeira de praia. Eu fui outro dia na praia com uma galera, aí tipo... Eu voltei pra casa e coloquei as duas cadeiras no lugar e tem uma cadeira que sumiu, uma cadeira de praia sumiu dentro da minha casa, como que isso é possível? Mano, você não tem ideia, uma vez que eu morava na Praia da Costa, eu fui pra casa e eu não conseguia entrar em casa porque, tipo, era uma porta bem velha e aquelas que, tipo, sabe aquele negocinho de ferro da porta que encosta no negócio da parede da porta, que também é de ferro? Era pintado, sacou? Então a porta meio que agarrava um pouquinho, sabe qual é? Então, tipo assim, você tinha que abrir com a chave e... puxar forte um pouco a maçaneta. Teve um dia que eu não consegui entrar em casa porque roubaram minha maçaneta, brother. Roubaram? Que isso, cachorro? Maçaneta, cara. Sim, eu tinha achado. Não, o engraçado é que o cara... Não dá pra abrir. O cara não vai nem poder usar, né? Porque ele só roubou um lado da maçaneta. Não, o cara deve estar construindo a casa dele aos poucos, cara. E o pivô da maçaneta fica preso do lado de dentro. Ou então ele é um cara muito engenhoso que roubou sua maçaneta pra tacar num vidro de um carro e roubar o carro. Porra. Caraca, é engenhoso. Pode ter uma maçaneta, ele pode usar uma pedra na rua, tá ligado? Ele é um cara. Mas isso aí é tipo aqueles bicicleteiros lá que roubam a tampinha do pistão do pneu do carro. Porra, eu já fiz muito já isso. Já viu isso? Já fiz muito isso. Que o pistão... A tampa do pistão do carro ela é maior, né, do que a da bicicleta. Aí você encaixa, mas ela é mais grandinha, assim, aí fica estiloso. É bonitona, cara. Também, né? Tem essa BMW, tem um negocinho ali da BMW no pistão, cara. É uma bonita. Mas a gente vai falar de vandalismo. A gente vai falar de vandalismo aí mesmo, João Vitor? Não. Seguindo. Tá ótimo. Chama a Camille. Então. Só tirar o microfone. Dá um oi pra ela aí. Ei, Camille. E aí, Camille? Ei, Camille, tudo bem? Mô! Caralho, bicho, tô aqui deitado aqui, pô, a gente só veio dar oi pra você, mulher, tá reclamando? É, não dá oi pra ela então, não. Coloca o meu. Ah, devolve meu oi, Camille. Então, devolve. Tchau, Camille. Bota o microfone, Tchê. Cuidado com os ladrões de cadeira aí da Austrália. Que? Peraí, ladrão, o quê? Deixa a cadeira lá fora. Ah, a cadeira tá lá fora. Peraí, nossa, galera. Nossa, vai ficar sem cadeira. Drinks in places you and I have never been. So Katie barred the door and never let him in. Bem-vindos ao primeiro Old Village Podcast, porque o último programa não teve nome. Meu nome é Victor De Victa e eu adoraria que tivesse um parque desse de piratas. É, meu nome é Andrei e o Westworld é a clínica de teatro-terapia mais cara da história. Aqui é João Vitor e esses prazeres violentos têm finais violentos. Aqui é o TF, a gente esperou 20 minutos pro João Vitor falar essa merda que ele falou. Um abraço. Muito bem, estamos aqui para poder falar sobre a série Westworld, da HBO. A série que surpreendeu, acho que... Não sei se surpreendeu todo mundo, porque a HBO fez uma boa propaganda de que seria substituta de Game of Thrones, não é mesmo? Então agora tá Será? Uma grande coisa. Porém, algumas pessoas foram ver com o olhar de quem não tava esperando nada, tipo eu. E é tá doido, incrivelmente HBO. Surpreendente, não. Eu falei para... Porra, velho, melhor Game of Thrones, substituto de Game of Thrones, não melhor, mas substituto. E caralho, me deparei com uma série que temos muito o que falar por aqui. Exatamente. Por isso eu gostaria de fazer um monólogo. Então faz o seguinte, Jovem, desliga o microfone e fala quanto quiser, mano. Porra, isso aí, velho. Porra, eu me senti ofendido agora. Bota pra desculpa, cara, dá um abraço, hein, cara. Go get it. Realmente chateado. Desculpa, cara, desculpa. Caralho, vamos parar de tentar criar uma treta aqui e focar no negócio. Ué, é, mas eu tava... O negócio da internet, tô entendendo. Não, mas a gente não é youtuber aqui, cara, ainda? A gente é podcast. Exatamente, não é youtuber. Acho que não, não vai ser. Quando a gente começar a xingar a galera do YouTube. Parar no treta isso, mil. Isso, a gente fosse youtuber, nós não somos. Só o TF, mas ele faz isso no canal. Então, Thiago, lá no seu canal você xinga a galera lá, para no treta news e aí a galera vai conhecer a gente. Faz isso. Mas a parada do... Deixa eu voltar a falar do Mandó agora, sem sacanagem. É, na verdade, é só caralho, é uma fala do... Caralho, olha como você é chato. Você está fazendo um monólogo. Calma, cara, sobre o monólogo, cara. Meu Deus. Toma seu deixa eu voltar a falar assim. Calma, cara. Jovem, essa ideia foi recusada, cara. Ninguém gostou. Tá difícil esse negócio. Não, cara, é uma fala. A gente vai falar isso antes. A gente vai falar isso em mais oportunidades. O Andrei, ele vai explicar sobre a explicação lá do Ford sobre o quadro de Michelangelo, não vai? Uhum. Vai, vai. Você caraca, falou que você ia, Andrei. Porra, aí, também, né? Eu tô zoando, cara. Eu vou você. Ah, ótimo, enfim. Então, tem uma outra fala dele que, assim, eu não vou explicar porque ela não tem exatamente o que ser explicado, mas eu gostaria de discutir sobre ela, que é a minha fala preferida dele no seriado. E tem mais um milhão de falas fodas. Se alguém quiser comentar sobre elas aí, tem trocentas, né? Não sei se alguém se prendeu a isso. Eu vi muito en passant o seriado, tem que falar isso. É, porque eu vou te falar que eu vi o seriado há 2 anos atrás e tá muito, tipo, obscuro na minha cabeça. Então, pra mim tá pior. Não, então, eu acho que tá pior ainda, porque eu vi metade assistir. Dele 2 anos atrás e vi a outra metade semana passada, então, tipo... Nossa senhora, aí é foda. eu não reassisti os episódios, mas eu reassisti alguns diálogos lá, que são os diálogos que eu lembrava que eram muito fodas. E assim, o Anthony Hopkins é bizarramente muito foda nesse seriado. O seriado todo é muito foda. Eu queria começar falando que o Ford morre no final, inclusive. É, e eu queria falar também que quando o Ford morre no final acabou a série. Não sei porque que tem segunda temporada. Não entendi, não consigo entender, eu não sei o que vai acontecer. Porra, tem lá o mundo dos samurais lá, cara. Mas, tem um monte de coisa. Isso é muito idiota. Tem o mundo de Roma também. Então, não, tem uma parada. Tem, mas vai na minha. Olha só, a série não é só... Tipo, o plano de fundo da série é o mundo do Velho Oeste lá. Se você pegar sim. E trocar o mundo... Você vai ter um outro pano de fundo, mas todo o conteúdo da série, foda-se. Não, mas é muito simples, cara. Olha só, o que acontece? O filme é uma história. O filme em que a série foi baseada é uma história. Você viu o filme? Eu também não, mas eu sei que o filme é dos robôs que se revoltam nesse parque temático. E a gente não viu isso acontecendo. Então, sim, cara, sabe? É, mas no final, o filme, pelo que eu vi, uma cena, também, né, cara? Também. Então tem tudo isso pra acontecer ainda, os robôs se revoltando. Eu vou morrer na merda. Mas o negócio é que, tipo assim, eu não sei do filme. O João Vitor e o Andrei falaram comigo que o filme é bem bobo. E pode ser que seja uma parada meio Jurassic Park. Robô se revelando e um thriller no meio disso. A série não é um thriller. Apesar dela ter umas pontuações de terror muito bem feitas, eu acho incrível a atmosfera de terror que a série coloca em cima de você. Ela é uma série filosófica que fala de outra coisa. Se o filme então é sobre pronto, isso, cara. A série é sobre outra coisa. E não, me desculpe, então pronto, ouvintes, por não ter visto o filme. Mas a jornada da personagem lá, qual o nome do bordel? A jornada dela tá só começando, cara. Tipo, tem muita coisa pra acontecer. O personagem dela começou a se desenvolver agora. Mas não é uma a primeira série temporada de... Olha só, a gente não tá falando de Game of Thrones. Não é uma série de personagens. É uma série de uma filosofia. É, eu concordo. E a filosofia foi tratada. E o final dela tá ótimo, cara. Inclusive, foi a única série que eu vi na minha vida que tem uma cena pós-créditos. E a série termina bem com a cena pós-créditos. Aquilo não é uma continuação, tá bacana. Qual que é a cena pós-créditos? Eu não lembro. É aquela norueguesa gostosa pra caralho, arrancando o braço e matando tudo. Da tatuagem de cobre. É. Ah, da tatuagem de cobre. Ah, aquilo é pós-créditos? É assim, é assim. Ah, então, cara, mas é que isso que eu tô falando, o que eu tô tentando entender é que você não tá entendendo, tipo, o que eu entendi ali naquele final da série é que a gente ficou preso na história do Westworld, e eu concordo com você que aquela história do Ford, do Westworld em si, ela foi concluída, ela foi fechada, mas aquele final da série me deu a impressão de que, tipo, calma aí, galera, a história que a gente quer contar tem um escopo muito mais amplo do que vocês estavam vendo até agora. Então, tem a parte todos dos índios que eles não exploraram, eles só citaram que tem aquela toda a mitologia indígena lá, que o Hector, inclusive, morava com os índios. Minha opinião. Então vai com certeza ter alguma coisa com o índio, inclusive no trailer da segunda temporada, tem umas paradas dos índios aparecendo lá, mano. Então... Minha opinião, a filosofia da série acabou e pode se tornar apenas uma boa série de aventura. Uma ótima aventura, porque, por exemplo, se a gente pegar o que a HBO faz e ver o que eles fizeram com Leftovers, que é uma série que levou a filosofia até seu último limite. Pra mim, Westworld, cara, não tem mais nada pra falar daquilo. Se falar mais, agradeço. Tem. Excelente, é uma ótima série. Gostaria de continuar a falar disso, mas... Você é louco, cara. Não, cara, se você seguir a trajetória toda do Ford, lá que o Ford mais ou menos é o fio condutor de toda essa introdução filosófica ali da série, né? E ele aborda vários temas, cara. Ele pode ir abordando o tema ad eterno. Tudo bem, ele morreu, mas a gente não sabe como que vai ser representado pra se ele volta, se tem alguma coisa, algum resquício dele ali na segunda temporada. Se ele voltar, vai tomar no cu. Concordo com o Thiago. Ele pode voltar. Tem uma teoria de que o que morreu foi, na verdade, uma cópia ali de uma fita. Não, vai tomar no cu. Tem uma hipótese de que teria um anfitrião posterior com uma réplica da consciência dele, como o Bernard era uma réplica da consciência do Arnold, e aí assim teria sido novamente ele como personagem. Isso aí é seu monólogo, o monólogo é bem mais legal. João Vitor, sobre o que é a série, meu amigo? É uma série que ela tem duas camadas, mas assim, não é como, por exemplo, Matrix tem duas camadas, só que são duas camadas que elas meio que... Elas estão juntas ali e você interpreta elas separadamente, né? De um filme de ação, um filme... Matrix tem um filme de ação, basicamente, concordo. E em concomitância corre um filme que tem toda uma discussão filosófica e existencial, e um pouco de religiosa também. As duas coisas acontecem juntas, mas em nenhum momento isso é explicado, que são dois universos separados. No caso do Westworld existe também um plot que ele é basicamente uma aventura de Velho Oeste e um plot que é uma discussão filosófica também. Só que a própria série divide os dois e deixa claro que são coisas diferentes, né? O plot filosófico ele corre em todas as discussões que os personagens do mundo real têm e o plot de aventura é a simulação em si, aquele mundo fantasioso ali. Rapidão, então, eu tô vendo a pauta que o Gilberto fez aqui, cara, tá muito bom. Então, Dolores. Eu te falei que Eva, é um Rachel Wood. Cara. Rodrigo Santoro, Homem de Preto, Ed Harris. Logan, sócio do William, Robert Ford, Arnold Weber, Jeffrey Wright, Ed Ford, Cowboy Bobão, Amex, Dorinho de Sato de Cobra. É que, como eu falei, isso era um rascunho só pra usar de lembrança do nome dos personagens. Olha só, eu queria fazer só umas considerações iniciais aqui. Manda ver. Que, justamente, algumas influências aqui que eu acho que é bem provável da série ter tido. Primeiramente, aquele livro do Philip K. Dick, né, que é Android Sonho com Ovelhas Elétricas, junto com provavelmente também o mangá do Ghost in the Shell, o próprio Blade Runner, o próprio livro, o próprio filme, obviamente, do Westworld. Eu acho que essa adaptação do livro do Philip K. Dick para as telonas, assim como as telinhas, no caso, né? Assim como o robô do Asimov também. Eu acredito que essas foram grandes influências, assim, para tudo que é futurista, cyberpunk, inclusive é o próprio Westworld. E no livro e no filme do Blade Runner, tem aqueles questionamentos que hoje em dia é meio clichê já, né? Por exemplo, por sinal, o livro do Blade Runner é o do Philip K. Dick, tá? O filme Blade Runner foi adaptado desse livro, se alguém não sabia disso. Mas enfim, os questionamentos é que hoje em dia é meio clichê já, mas na época não era. É aquela coisa do até que ponto o robô é uma coisa e quando ele se torna alguém, né? E o Westworld trata justamente disso. Eu acho interessante que no caso do Westworld ele não fica nessa, não tem essa limitação temporal, né? Que era o caso do livro do Philip K. Dick, que ele era muito atual na época dele. Hoje em dia, como você falou, é uma coisa que a gente já viu bastante, e a gente é meio clichê. No caso do Westworld, você tem uma transposição desse mesmo questionamento, que ele é muito óbvio no caso do robô ali, mas para a realidade humana, que isso faz parte, inclusive, do meu diálogo favorito no filme que eu vou comentar mais à frente. Mas você vê, no caso do Westworld, sim, você tem uma extrapolação disso aí, que no caso realmente do livro do Philip K. Dick e do Blade Runner, talvez, isso já é um pouco datado, porque a gente já teve essa discussão em várias formas de mídia até hoje, mas no caso do Westworld, eu acho que não se limita a essa discussão do robô e da consciência do robô e do robô sendo um indivíduo ou não, sendo equivalente a um ser humano ou não. É, você tem isso na série, só que a forma como a série coloca isso, eu acho que no caso do Westworld você tem uma extrapolação desse questionamento exclusivo dos androides para a realidade do ser humano em si. Você fala muito sobre consciência e autopercepção, e isso pode ser questionado também na nossa realidade. Até que ponto a gente realmente tem consciência do que a gente está inserido aqui, do que a gente é, do que a gente significa, e até que ponto a gente realmente tem liberdade de escolha, a gente tem livre-arbítrio, isso tudo extrapola. Você pode alegorizar na forma dos androides ali, mas o Ford faz essa ponte de você extrapolar aquilo ali e perceber que na realidade dos humanos talvez isso não seja muito diferente daqueles androides. No caso dos androides é mais fácil de perceber porque nós mesmos que estamos impondo a realidade deles, nós mesmos fazemos as escolhas por eles ali e fazemos parecer que eles estão escolhendo, mas no nosso caso a gente só não é tão claro porque a gente está vivendo isso. Com licença, Andrei, o mangá de Ghost in the Shell é de quando? Porra, a data eu não vou lembrar agora, mano, mas é tipo 80 e poucos, eu acho, né? 80 e poucos? Bom, o filme, o filme é de 73. O livro, com certeza, é de antes disso. Ah, sim, é. Não é baseado nisso. Não tem um livro do Westworld, não. Eu acho que a série que a gente tem hoje... Tem um livro também? Um filme baseado no livro. Ah, é? Série que a gente tem hoje aqui, ela carrega muito pouco do filme. Eu conheço muito pouco do livro, cara. Também não sei falar sobre o livro. Eu também não sabia, o Vitor falou agora, mas assim, eu não sei se a série carrega mais coisa do livro do que do filme. Mas do filme, ela carrega muito pouco. O filme é um filme bem mais superficial que a série. Eu queria ter assistido o filme, inclusive, mas vocês não viram, então não faria muito sentido falar sobre ele aqui, sabe? Pelo que a gente sabe do filme, não é um filme relevante. É isso que eu ia falar. Você falou que eu comentei que o filme é bobo, acho que bobo não é a palavra certa. Eu diria. Superficial, né? Superficial, exatamente. Exatamente. Ele é mais tipo um filme de ação, pelo que eu vi. Eu não vi o filme, mas pelo trailer. Pela descrição do trailer, essas coisas parecem. Eu sei que é errado vocês julgar a parada pelo trailer, né? Porque... A gente tá só a ideia era só mencionar esse filme, né? Mas a gente tá. Só falar uma parada aqui, aproveitar que o João Vitor citou alegoria, que a série é uma alegoria pra... Cheia de alegorias, né? É cheia de alegorias. Inclusive, ela tem alegorias do Alice in Paris das Maravilhas, né? Que é justamente aquela alegoria de que a Dolores tá acordando, tá ligado? Tá acordando pra consciência. Assim como a Alice precisava acordar da situação, entendeu? Assim como a Alice estava acordando pras drogas, né? E quem é o coelho? Quem é o coelho? Putz, o coelho, deixa eu ver. É o homem de preto. Não, o coelho é o Arnold, cara. O coelho é o Arnold, é verdade. O coelho é o Arnold. Acho que a série ela traz uma coisa interessante. Ela fala sobre coisas que já virou meio clichê em ficção científica de inteligência artificial. Que é o seguinte, falar o que é a consciência, o que é o ser humano, a máquina que é criada a ponto de espelhar exatamente uma humanidade, ela não é um ser humano de verdade. Eu acho que a série ela transcende um pouco esse clichê e ela bota isso como pano de fundo. Isso é uma coisa que passa na série, isso é uma filosofia discutida também. Porém, ela fala muito mais de humanidade. Ela fala muito mais sobre o que acontece quando você deixa o bicho humano solto nessa porra aí, tá ligado? Sim, mas isso aí, cara, se você for ler qualquer obra de ficção científica que trata sobre inteligência artificial, essas coisas, eu não consigo me lembrar de nenhuma que é sobre a inteligência artificial e o robô. É sempre sobre a humanidade, cara. Não, Jeff, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Ela normalmente fala sobre o que é a humanidade. Esse robô, ele é um ser humano também? Agora, essa série, ela fala o que é o bicho humano. O que é o ser humano solto, ele pode fazer o que ele quiser, saca? O ponto do TF aí é válido. Realmente, muita coisa que trata disso tá querendo falar da humanidade. História de robô é tipo o filme do Smith do Eu Robô, tá ligado? Mas hoje em dia, igual, por exemplo, que vocês zoaram no podcast passado que eu falei daquele Nier Automata, tipo, o Westworld é um outro... Muito bom, adorei, sempre fui fã. O Westworld é um outro exemplo, cara, de que o pano de fundo, se é de Velho Oeste, se é de Samurai, se é de não sei o que, se é robô, se não é robô, não é isso que eles estão discutindo ali, tá ligado? É a natureza humana, é sempre, cara, é sobre, tipo aquela série do Netflix também, Altered Carbon, também é tudo sobre a natureza humana. Você tem como assistir e ficar ligado só na ação e achar maneiro o tiroteio, o Rolling Stones lá com o Rodrigo Santoro, é maneiro pra caralho a cena, mas não é o foco, sacou? Eu acho que Chef, você falou discussão. Porra, é, não, é porque eu tô muito tempo, no exterior e eu esqueci o português, sabe? Não, o Ash Roach, ele faz uma coisa que, assim, já foi feito, obviamente, mas eu nunca vi ser tão bem feito, que, na verdade, tem essa discussão ali do que torna o humano humano, essas que são mais clichês, mas tem um aprofundamento ali no questionamento da existência ou não de livre-arbítrio, da existência ou não, também ou o que de fato é a consciência, que isso, assim, já foi abordado, obviamente, não é completamente inovador, mas eu nunca vi ser tão bem abordado quanto foi na série. É, fica congruente, né? Fazer sentido. Que é algo muito interessante no momento em que você vê que a Maeve não tava tendo controle sobre as ações dela. Isso é uma pontuação. É que entra no questionamento da existência ou não, de fato, do livre-arbítrio. Ela é bem sutil nesse ponto. Não, isso é muito foda, tá? Só que nesse momento em que ela começa a tomar atitude de rebelde e o Arnold Bernard vira pra ela e fala que não, isso tudo que você tá fazendo já foi programado pra você fazer, é esse momento que você percebe, cara, eles não têm livre-arbítrio nenhum. Esse negócio que tá falando da Nive, eu acho muito interessante também a parte dela, cara, né? Não é só esse arco básico de personagem que está acostumado do robô que é preso numa programação e ele se liberta, muito legal dela, que ela age muito como um ser humano no sentido de que, tipo, ela meio que passa por algumas fases do luto, porque ela primeiro descobre que ela tá num arco, que ela é um robô, ela tenta lutar contra aquilo, ela entra em negação total, ela tenta se rebelar igual você tá falando aí, ela vê que ela não consegue, ela começa a aceitar essa situação de que ela é um robô naquele arco, então ela é tão inteligente que ela consegue trabalhar em volta disso, sabe? Ainda fazendo parte do próprio arco dela, porque ela sabe que ela não tem como quebrar, ela consegue desdobrar toda a situação a favor dela até o ponto que ela finalmente consegue fugir. Isso eu achei genial, cara. Então, eu tenho um ponto aí. É, quando aquele carinha lá que ajuda ela a escapar do que reconstrói as pessoas. Não, esse japinha aí. É, não sei se é ele que vê isso, mas quando ele tá lendo. Não sei se é ele ou foi o Arnold. Acho que foi o Arnold, que é o Bernard. No caso, né? Ele vê lá que quando ele tá lendo a parada, ele vê lá, então, você vai escapar, você vai chegar na cidade. O Bernard, e significa que ela fugir e ela ir na cidade e fazer a parada não é livre-arbítrio dela. E de fato, ela retorna no final das contas, né? Ela dá uma menção no final que ela tava fugindo, ela era programada pra fugir, mas aí ela vê o papel que tem onde a filha dela se encontra, né? E ela decide retornar. Mas peraí, isso aí não ficou claro. Isso aí não ficou claro se isso tava programado pela mesmo. Não ficou claro. Mas nesse momento ela quebrou a programação, sacou? Claro, cara. Só que você pegando por esse relato aí do Bernard, no caso, quando ele tá descrevendo qual é o arco dela, é justamente mais ou menos nessa fase aí, se eu não me engano, que ele interrompe, ela não deixa ele terminar de falar. Sim, então é talvez tá falando, o arco fosse, tá falando, você tá, retorna tá aparecendo no tablet depois, é isso mesmo. Exato. Então, assim, pra mim, essa personagem em si, mais pela atriz do que pela personagem, eu acho, talvez um pouco de como foi escrita a personagem, é um dos pouquíssimos pontos fracos da série, porque eu não gosto muito dela. Sério, do jeito, cara? Como ela, eu não gosto muito, cara. Eu não gosto do jeito que ela se desenvolve. Da série, cara. Não. Naquele momento em que ela volta pra procurar a filha dela, e a gente não sabe se ela quebrou a programação ou não, eu achei muito interessante a personagem naquele momento, e muito mais interessante o fato da temporada terminar com a série, porque aquilo é o tipo de coisa que eu não quero responder. Eu acho que tinha que deixar aberto pro espectador pensar. Mas é uma série, né? Ela dá dinheiro e aí a gente sabe o que acontece. Não, com certeza. Cara, eu discordo completamente. Eu acho que tem muita coisa pra contar ali ainda. Que a ideia da Não, eu acho, eu acho também. Eu vejo a primeira temporada como um grande prólogo, cara, sinceramente. Não falaria isso. Eu acho assim que é um arco que ele se fecha, mas eu vejo muita margem pra continuação. Se Exato, for bem explorado. Como um prólogo. Como um bom prólogo. É um arco fechado. Ele pode ser transformado em um prólogo. Eu acho que é perfeito. Prólogo. Eu acho que foi uma das melhores coisas em relacionada à série de televisão que eu vi na minha vida. Essa primeira temporada, eu acho. Ainda mais nessa mídia de série. Sinceramente, cara, eu gosto muito de Game of Thrones, mas eu acho que como série, no formato série, o Westworld é superior, porque ele consegue explorar o tempo que ele tem de desenvolvimento de episódio, né, que uma série tem diferente de um filme, e diferente de quase tudo que a gente tem como série, que no final das contas é uma grande enrolação. Você tem uma história que poderia ser um filme, mas você estica ela ao máximo ali, fica enfiando um monte de coisa desnecessária pra ela durar o tempo suficiente pra fazer uma série. O Westworld não, cara, eu acho que cada episódio ele constrói a história e ele é indispensável no final das contas. E, assim, tem gente que reclama do ritmo lento. Eu já vi algumas pessoas reclamando do ritmo lento da série pra caralho. É necessário. Sério? O ritmo é. Já vi, a gente falando. Ele tem ação, mas é lento. É, não, porque o foco não é a ação. O foco é toda uma discussão filosófica que ela é pontuada nas horas certas. Assim, o desenrolar da trama, pra mim, cara, é maravilhoso. Você sentir aquilo ali desenvolvendo lentamente, com o tempo necessário pra ela, é uma obra de arte mesmo. Olha, cara, eu, como uma pessoa, eu acho poucas que... séries que eu falo que não deveria ser de outro formato, é feito pra ser uma série mesmo, e foi explorado ao máximo. Eu acho que eu sou a única pessoa aqui que não viu na época de lançamento, eu vi só 6 episódios e parei. E eu terminei de ver agora que vocês falaram pra assistir pra gravar esse programa. E eu tava vendo aquela série Casa de Papel, que é bem foda, por sinal. Aí, tipo, é legal, mas não é fantástico. É porque eu gosto muito de história de assalto a banco. Assalto. Mas enfim, Westworld, qual é o lance? Eu voltei a ver pra gravar o programa. E cara, mano, eu fiquei vidrado em como aquilo é fantástico, como aquilo é maravilhoso. Sim, as minhas séries preferidas são Game of Thrones, Sopranos e Californication. Mas Westworld, não acabou. Mas se tivesse acabado essa primeira temporada, acho que seria minha série preferida. Essa é a palavra. Assim, isso que você fala não faz sentido nenhum, porque você nunca assistiu nenhum episódio da segunda temporada e você tá falando, não, que se tivesse acabado, você não sabe, cara. Então, pra você, chefe, acabou. É porque eu acho. É porque tá perfeito pra mim, sacou? Eu quero daquele jeito. Eu quero que venha daquele jeito. Eu não acredito que tenha mais coisa depois. Se vier depois, eu não quero. Eu finge que não teve. Eu ia falar, foi isso que a gente comentou, tá ligado? Tipo, não precisava ter uma segunda temporada, mas eu tô feliz que vai ter, que talvez venha outra coisa genial aí. Eu não sei, mano. E por sinal, eu também concordo plenamente dos senhores quando vocês dizem isso. Eu acho que é completamente necessário a segunda temporada. Eu acho que essa primeira temporada, inclusive, eu fiquei até. Muito diferente da opinião de vocês, eu fiquei até um pouco chateado, porque pra mim a primeira temporada ela serviu muito de prólogo, cara. Ela serviu tipo assim, porra, a história, o plot principal não nem começou a acontecer ainda. Que, tipo, aí você viu fragmentos dos robôs começando a ter alguma inteligência, velho. O que eu quero ver nessa série, eu quero ver a porra toda indo pro caralho, eu quero ver nego perdendo o controle, eu quero ver, tipo, uma discussão muito mais pesada, muito mais profunda da psique dos robôs e de como... Isso, já rolou, isso. Cara, não precisa disso, inclusive. A psique do robô é aquele clichê que a gente falou do que é a humanidade. Não é essa aí não, a cara, ideia dessa. Isso foi o que você viu, você não sabe o que os roteiristas e os diretores estão programando pra próxima, cara. Mas eu, como espectador, me senti maravilhado nisso que eu vi e eu não preciso de mais coisa pra achar que isso foi fantástico. Fala pra mim, se você acabasse a série aí na primeira temporada, você ia falar que precisava de mais? Se acabasse agora, ele falou exatamente. Sim, isso. Ele acha que precisa. Você ia achar ruim? Pô, não ruim, mas eu ia achar incompleto, cara. Eu ia achar tipo, pô, a série precisa ser muito melhor do que ela foi pra me pegar, cara. Ah, mano, é por isso que. Não, então é, nesse ponto aí eu... eu tendo a discordar também, assim, que eu acho que ela já foi fantástica nisso aí. Eu acho que a segunda temporada, ela pode acrescentar muito se ela ampliar esse escopo filosófico. Não, ela vai ampliar, ela tem que ampliar, cara. A discussão, eles começaram a ganhar a ponta do iceberg, cara. Tem muito mais coisa pra discutir. Just to feel alive again. E acho que talvez esse ponto aqui seja um pouco de o que te pegou na série, no caso. Porque assim, no meu caso, o que me pegou na série é muito mais essa explanação filosófica, principalmente, cara, sendo feita pelo Anthony Hopkins, cara. Porque aí é fantástico, ele dá um peso pro que ele fala de uma maneira... ele é fantástico. Eu sempre gostei dele, mas nessa série, bicho... Ele é genial. É maravilhoso. Isso é uma coisa também que o Anthony Hopkins um pouco estragou o seriado, porque o seriado tem muitos atores bons, cara, tem muitas cenas boas, mas quando o Anthony Hopkins entra, cara, não tem pra ninguém aí, velho. Mas assim, eu acho que a série soube fazer isso bem, porque sempre que ele entra, ele praticamente inicia um monólogo, então o foco não, já vai pra ele, ele não disputa Hopkins, com cara, ninguém. Não, quando o Anthony Hopkins entra em cena, é aquele momento que você se ajeita no sofá, tá ligado? Agora vai. Não, e eles isso deram um espaço bacana, cara, pra cada ele. Cena, eu me ajeitava no sofá. Sim, mas você sempre espera uma parada sinistra e sempre rola, cara, porque ele é muito sinistro. Vocês viram aquele vídeo do Nerd Writer One? Vi, você me passou a ver. Cara, até eu ver aquele vídeo, eu achava que atuar bem era tipo Al Pacino, sabe? Nerd Writer, sim, eu vi esse vídeo também. É uma mega emoção. Só que, caralho, os detalhezinhos, cara, o cara olhando pra baixo. Sim. É muito bom. E eu não sou um cara que aí, aprendendo. Aí que tá o papel de um bom diretor e e um bom escalador de atores, né, cara? Porque eu não sei qual nome que dá pra pessoa que escala. Acho que é casting director, eu acho. É, enfim, o diretor de casting. Nossa, isso parece muito um filme do Kubrick, não parece? O diretor de casting. Não, não parece não. Enfim, eles colocarem o Anthony Hopkins no papel do vilão, cara. Que deixaram pra ele. E não é bem o vilão. Ele é o vilão. Não tem vilão. É uma série sobre psique humana, é uma série sobre filosofia, sobre humanidade. Não tem vilões e mocinhos nisso, na realidade, cara. Não que é psique, meu querido? A psique, cara, Vic. Nada mais. Tá falando essa porra. Você sabe que essa merda é, velho. Olha só. Primeiro que eu concordo com o Vitor em parte, não sei se é isso que ele quis dizer. O Anthony Hopkins, o Ford, ele é o vilão da humanidade, porque ele foi responsável pra humanidade se fuder, basicamente. Mas você só percebe isso no final. No final. Não, cara, assim, ele é o único que mata as pessoas, ele mata as pessoas de uma forma indiscriminável. Ele coloca a galera lá, escondida, e enterra a cidade e a casa do caralho, mano. No final, não, é verdade, ele faz um papel de vilão no meio da série. Temporada, cara, vai tomando cu. O objetivo dele, na verdade, é todo um engodo pra poder libertar os robôs e fazer com que eles atinjam a consciência. E, na verdade, ele tá fazendo tudo que o Arnold planejou lá atrás e ele tá cumprindo agora. É, quando ele mostra isso, ele pode ser visto como um vilão, mas aí ele se torna um vilão da humanidade. Ele tá escolhendo a criação dele, a criatura dele ali, em detrimento da humanidade que já existe. Ele sacrifica um monte de vidas humanas em prol dos robôs, no caso. Isso acontece ao longo de toda a série, mas a princípio você não enxerga que é pra isso, e no fim você vê que é isso. É, tanto então... que a visão do Arnold que ele tenta defender, tanto ele distorce completamente, sabe? No final, se o Arnold estivesse ali, ele ia ser totalmente contra o Ford, tudo que ele tá fazendo, sabe? Talvez sim, talvez não. Mas mais ou menos... Ele já brigava entre si lá no começo, cara. Imagina... Mas no início a visão do Ford era completamente outra. Posteriormente que ele enxerga e passa a concordar com o ponto de vista do Arnold. Então, olha só. O Tomás acabou de entrar numa parada interessante aí. O que o Ford descobre, o que o Arnold não sabia, é que ele usa do sofrimento pra acordar a consciência. Que ele fala, inclusive, o Arnold chegou perto, ele quase conseguiu, tá ligado? Só que faltou alguma coisa que ele não conseguiu descobrir. E o Ford conseguiu decifrar isso. Que você adquire a consciência, não é um processo pra cima, igual aquela pirâmide, tá ligado? Mas sim, são círculos, pra tá ligado? Pra dentro, exatamente. Círculos concêntricos, sabe? Exatamente. O labirinto, isso. É uma alegoria. É uma alegoria, muito interessante, por sinal. Que no final o Homem de Preto encontra e não consegue entender, que o Ford vira pra ele. É, porque não era pra ele. Né? É o Ford que fala, né? Não é pra você. Isso aqui não é pra você, isso aqui é pros robôs. E o Arnold deixa aquilo como um easter egg pros robôs. Você se perder no caminho até encontrar o seu centro. Que quando você encontrar, você vai chegar da consciência. E é isso que eles têm. Todos os desvios, todas as vezes que você se perde, tudo isso faz parte do caminho e são necessárias pra você atingir o centro. Se você parar pra pensar, isso serve pro ser humano também, né, cara? Exatamente, é isso que eu adoro. Mas esse é o negócio, ele tava tentando simular como a nossa consciência adquiriu onde... Quer dizer, tipo, a gente vai entrar na teoria da mente cameral agora também, porque, tipo, a apresentação do labirinto pra Dolores foi uma maneira de organizar os pensamentos dela, que ela tava achando que era loucura, por sinal, perdendo a cabeça, exatamente. Isso faz parte, o sofrimento faz parte. O estado que ela estava poderia ser considerado um começo da consciência. Pensa assim, assim como na evolução, um olho não passou de algo primitivo, que só via a diferença entre a luz e o escuro, para do nada algo complexo que a gente tem hoje em dia, tá ligado? Foi gradativo. Então, teoricamente, na parada da mente bicameral, a consciência ela teve o mesmo processo evolutivo. Então, teoricamente, a consciência seguiria esse fator evolutivo, né? Ela começaria com detalhes simples, com os devaneios, que poderia ser considerado loucura, por sinal, tipo, a série trata meio que como loucura, né? É aquele negócio de colocar o caos no controle e colocar o improviso no script, né? Aquela ideia de improvisar no script, que é meio paradoxal, né? Poderia dizer também que o estado em que ela foi criada, que era loucura, né? A psicose, acreditar em um mundo que não existia, tá ligado? Daí a gente dizer que a loucura para o louco é, na verdade, a sanidade, né? No caso dessa teoria da mente bicameral, você lembra que eu tinha te perguntado antes, se você já tinha visto isso? Eu fui ler depois sobre ela. Não, então, essa teoria da mente bicameral, ela desrespeita basicamente a formação da consciência. Só que assim, é uma teoria que não tem comprovação empírica nenhuma, e ela não é bem aceita, na verdade, pelo que eu li dela. Andrei vai poder falar melhor disso. Mas ela basicamente fala que a noção que a gente tem de Deus, ela surgiu como a nossa interpretação inicial da própria consciência. Uhum. A mente, ela seria dividida em duas câmaras, uma câmara que é consciente e uma segunda câmara que seria a inconsciente. Essa câmara inconsciente, ela representa os nossos sensos de moral, todo o nosso aprendizado ao longo da vida, que serve como guia moral e guia de decisão ao longo da nossa vida. A partir de um momento inicial que a gente não compreende, não tem essa noção de autoconsciência, a gente recebe toda essa informação, que na verdade somos nós mesmos refletindo sobre o mundo, como uma voz externa, algo que vem de fora. E aí surge a noção de Deus, alguém que fala com a gente constantemente a respeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E futuramente, no momento que a gente interpreta e percebe que isso vem de nós mesmos, a gente diferencia, exclui a noção de Deus e passa a perceber que nós mesmos que estamos interferindo nas nossas opiniões. Primeiro que essa teoria, ela é muito mais filosofia do que ciência, de fato, como você falou, falta a parada empírica, né? Então é a ciência crua. Então, exatamente, tipo, a ciência veio da filosofia, só que essa teoria nunca conseguiu chegar no fato científico, tá ligado? Não tem comprovação científica nenhuma. Ela não parte também de nenhuma escola específica da psicologia, mas usa alguns termos, tipo, subconsciente, tem ideia de gestalt no meio, tem um pouco de comportamento. É uma doideira, ela mistura. Ela especula loucamente, né, cara? Ela pressupõe que a gente teve uma noção da consciência e parte de suposições. Só que na série eles têm a desculpa pra fazer isso meio que ciência, porque já que a filosofia, já que a ciência. Ô, Tomás, pode fazer barulho, caralho. Tá foda. Porra, eu mutei o microfone, não tá mutado, não? Não, não, não, tá. Não, cara. Porra, velho, eu não tô entendendo nada. But he's a friend of the night. Eu achei muito... Não é emblemático para a discussão da série, mas é um plot que deixa a pessoa vidrada naquilo que ela tava curiosa a série inteira. Que eles deixam você perturbado em querer saber quem é o Homem de Preto. E o Homem de Preto, ele é um personagem que no começo, pelo menos quando eu tava vendo há 2 anos atrás, ele é um personagem que você não consegue entender direito se ele é um robô especial, se ele é um cliente. Não, você depois... pode pegar, cara, ele não é um robô, ele fala no primeiro episódio. Não, mas... Fica esquisito, cara. Depois ele fala que ele tá voltando naquele parque há muito tempo. E aí eles passam a temporada mostrando a história do William e mostrando a história do Homem de Preto separado, com a Dolores. Separado. E mostra ela fugindo, esquecendo o amor do Ted. Aquela cena muito estranha, que ela tá toda rasgada, depois ela tá de boa, sem ferimento nenhum. E no final, o Homem de Preto encontra ela e ela fala que o amor de verdade dela vai aparecer. E naquele momento, você acha muito estranho, ou não, pelo que você tá acompanhando aquilo como uma linha retilínea, que ela se apaixonada pelo William que ela acabou de conhecer. E aí o Homem de Preto vira pra ela e conta a história do William, desce o chapéu e levanta e mostra que, na verdade, o Homem de Preto o tempo todo era o William. E, tipo assim, é o que eu tô falando. Puta que cena, mano. Pô, eu acho foda. Não, é o que eu tô falando. Na verdade, não... ele entra na igreja e ela pergunta, William? E aí aparece o Homem de Preto. Assim, nesse momento você poderia perceber, mas ele, depois eles discorrem sobre. Mas fica aquele negócio que, tipo, pra discussão da série, isso é alguma coisa? Talvez, porque mostrar esse personagem, o que ele era e o que ele virou, é uma coisa muito interessante. Uhum. Porém, pro plot, aquilo é uma parada que você fica de cara, mano. Eles jogaram aquilo de uma forma muito bem feita, não é muito bem construído. Mostra que nada é gratuito, né, cara? Vou falar a verdade, quando essa cena aí me deram spoiler, mais ou menos, porque eu tava acompanhando o seriado junto, e quando eu vi um episódio antes de mostrar isso aí, eu vi alguma teoria na internet de alguém falando que era isso, tá ligado? Que ele era o cara. Eu fiquei começando a ligar os pontos. Mas aí, tipo, eu pensei nisso. Então, quando aconteceu, pra mim não foi caralho que foda. Foi tipo, os caras estavam certo. Eu acho que a última cena do Ford lá é bem marcante, sabe? Tipo, é muito foda, velho. Excelente. Mas esse seriado me deixa com um sentimento muito doido, porque eu sempre, sei lá, cara, eu espero que vai acontecer alguma coisa e não acontece. Porque, tipo assim, até o Ford morrer, eu ainda tava preso naquele negócio tentando entender qual é essas narrativas, como é que o parque funciona e não sei o que, sabe? Eu tava meio agarrado nisso ali. Você sabe, porque você tenta pegar os fragmentos de informação e juntar alguma coisa na sua cabeça, não tem como, mesmo que o foco da história seja outro. Então, quando ele morreu, deu um baque assim, que eu, caralho, não, peraí, what? Aí me botou on track de novo pro que é importante no seriado, sabe? Então, foi uma cena bem marcante pra mim. E, inclusive, antes da morte dele, eles introduzem uma narrativa que, tipo assim, ela te dá um clima de claustrofobia e de perdição. Aí que eu acredito que o espectador comum pode ficar muito apegado aos robôs pelo medo de se passem e se estar na pele de algum deles. Aquela cena da última narrativa, em que o Ted encontra a Dolores na praia, e eles começam a proferir palavras de amor um pro outro, e se declarar, não, e etc. Leva ela pra praia, porque ela queria ver o mar pela última vez, e é uma parada que é construída durante a temporada. É o último episódio, né? Exatamente, durante a temporada inteira. É o último ou penúltimo, não lembro. E é construído durante a temporada inteira dela querer ver aquele lugar, e finalmente, depois que ela descobriu que o William era uma farsa, era uma mentira pra ela, na verdade ele já tinha se tornado outra pessoa, crescido, e ela tá naquele ciclo perdido, ela volta pro amor dela, que é um robô, e ele leva ela pra aquele lugar que ela queria tanto ver. E corta aquela cena, os dois estão se declarando, e trava os dois, e tem aplausos, e mostra, pega uma pessoa numa cadeira, e é muita gente olhando aquilo, e aí você... Tipo assim, você tem duas formas de ver aquilo. Você tem a forma de ver como espectador que está dentro da série, que está dentro daquele lugar, observando, meu Deus, que excelente narrativa, obrigado por nos mostrar isso, Sr. Ford. E você pode olhar isso da forma como a maioria deve ter olhado, que é o espectador televisionado, a pessoa que está vendo de fora, que é, meu Deus, te deixa mal de certa forma, cara. É uma parada... O terror da série é muito bem feito. É muito genial, genial mesmo. E como que toda aquela naturalidade e aquele desenvolvimento de romance que parece muito natural e fluido, né? E no final das contas é uma história sendo contada e nada daquilo é livre-arbítrio de fato. Esse questionamento ele é levantado várias vezes na série, é mais um momento que isso acontece. Isso me lembra quando eu era criança, eu achava que minha vida era um livro gigante, lido por gigantes. Aí eu achava que tinha uma mãe gigante que contava a minha história com o bebê gigante pra ele dormir. E era um livraço, não acabava nunca, sacou? Pobre bebê gigante. Não, então, outra cena, outras duas cenas também que são muito boas, uma que eu acho que todo mundo vai concordar, que é o momento de transição do William, que puta que pariu, né, cara? Aquela chacina dele lá. Sim! Nossa! Bom, tá que pariu, dá, mano. Dá a entender que é no passado, porque eu não tinha entendido na hora que mostra uma perninha mecânica. Não, no passado, ele tava nu? É. Não, mostra uma perninha mecânica. Ah, sim. É, porque na época a gente não sabia que ele era um homem de preto. Tô falando assim. Ah, que é verdade. Mostra aquela perninha mecânica. Tim. Eu falei, ué. Não, então, esse momento que eu comecei a questionar e aí eu achei essa teoria que eu falei. Eu falei, porra, velho. Eu achei esquisito também. É, tipo, não bate. E outra cena muito foda, quando o William tá entrando no parque pela primeira vez também, que ele conversa com aquela mulher lá. Vocês lembram? Sim, que ele sim, que ela, depois ela é uma puta, né? Um negocinho, ela muda de papel, né? Ele tem que escolher entre white hat e black hat. E aí ele pergunta pra ela. É mesmo? A mulher que recebe ele na estação do metrô. Sim. E pergunta pra ela: e você, é um robô? É um robô ou um ser humano? Ela vira, você fala... consegue distinguir, você consegue ver a diferença? Aí ele fala, não. Aí ela, então importa? Tá ligado? Muito bom mesmo. É o William, né, cara? O seriado, as cenas do William são sempre as melhores, tá ligado? Tipo, as do Ford também. O seriado, ele não é... Não as do William, as do Man in muitas Black. Muitas cenas boas, cara. A narrativa... a narrativa do William é muito interessante, mas assim, o do Harrison Ford é porque o Harrison Ford rouba a cena, não tem como, né, cara? O personagem que ele faz... É, o Harrison Ford. O Harrison Ford. I want my family back. As cenas dele são legais, porque, tipo, ele é foda, tá ligado? As que mais te prende, cara, pelo menos, não te prende, não sei você, mas as que mais me prende, que me dá vontade de ver o próximo capítulo, era o William, eu queria saber o que ia acontecer com ele, tá ligado? Tem um episódio que é quase todo, o Man in Black me prendi, tem um episódio que é quase todo do William, que é um episódio que eles vão roubar a nitroglicerina. Então, esse é o episódio que ele se torna lá o Man in Black. Não, é antes. É o episódio que ele a Dolores dá um tiro nos caras e eles saem pra poder fugir com aquele robô que o Man in Black cortou o pescoço e botou sangue pra sangrar. Qual é que é o lance? Ela faz o girl power, tá ligado? Que eu não quero ser donzela mais, que ela fala. Exatamente, ele ainda não tinha virado o William Matador. Esse episódio, ele é o mais chato da série. Não é um episódio ruim, mas é um episódio que me deu vontade de dormir. É muita açãozinha desnecessária, com aquele plotzinho daquele amigo dele que é o retalho lá do Justiceiro, chato pra caralho, tá ligado? Aí eu ficava vendo aquele negócio e falei, nossa, mano, sério, vamos prosseguir a série mesmo, que isso aqui não faz parte pra mim, é só tiroteio desnecessário. Ah, minha cena favorita, porra, é difícil escolher uma, mas o final do Ford é excelente, que toca Radiohead, por sinal, excelente, melhor ainda. Lixo! mas acho que minha favorita é ele falando com a Dolores sobre o quadro de Michelangelo, tá ligado? Sobre a criação da humanidade e tal. Que ele mostra a pintura. Que ele mostra a pintura, exatamente. Inclusive tem um quadro do brother nosso, tem uma foto do brother nosso entregando uma cerveja um pro outro, foi muito boa disso aí. É verdade. E é muito maneiro a parada que ele faz, aquela analogia de que, ah, depois demorou sei lá quantos anos, acho que 300, 500, sei lá, pra descobrirem que, na verdade, tá em volta de Deus ali, é o formato de um cérebro, então é basicamente, é uma crítica à religião, é uma crítica a tudo que ela põe. É o nome da pintura é A Criação de Adão. Isso aí. O nome dessa pintura. Isso. É aquela pintura famosa, para as pessoas que estiverem ouvindo entenderem, é aquela pintura famosa que Deus tá sentado em um manto cheio de anjos, com um dedo esticado, e Adão tá sentado em algum gramado na terra, tocando também com o dedo de Deus, entendeu? É o contato de Adão com Deus, é a representação da criação de Adão. Adão surgindo na terra. Se você tem um aplicativo do World Village, vai só um barulho de máquina de voar e você tá vendo a imagem. Daqui a alguns anos. A parada é que o manto que fica em volta de Deus nessa pintura, que tem o formato exato de um cérebro humano. Que é exatamente. Encéfalo, com tronco, cerebelo. É aquela parada de que nós criamos, tipo, Deus criou a gente ou a gente criou Deus de acordo com a nossa percepção, tá ligado? Então. Minha cena preferida, cara, então eu vou ler ela. Porque é um diálogo, ele é curto e ele é bom, muito bom. Se ficar ruim, Vitor, aí você corta. Você tem que dramatizar. Tá. Se tiver mulher, vai falar assim, vai falar igual a mulher. É um monólogo. Se ficar ruim, você corta e eu gravo de novo e você bota no lugar. Essa é a magia da edição. Não é muito melhor, em vez de o Vitor ler essa buceta desse monólogo, o Vitor achar essa merda na internet e colocar, quem não? Quem sabe faz ao vivo, mano. Vamos ler. Deixa eu explicar inicialmente. Isso aqui é uma cena. É a cena em que o Bernard descobre que ele é um robô. Aquela cena que tá ele junto com a mulher, como que é o nome da mulher? Teresa. Não é Teresa, é outra mulher. É aquela mulher que tinha um caso com o Bernard. Teresa, né? Então, enfim, é a cena que o Bernard descobre que é um robô. É uma cena maravilhosa, inclusive, né? Até o momento que ele descobre que ela acha os desenhos dele. Ela cita pra ele os desenhos e ele vira pra ela e fala: isso não significa nada pra mim. É muito bom isso, cara. Que ele vai e usa a fala padrão dos anfitriões. Inclusive, anteriormente, essa cena... que ele fala que os robôs são programados pra não ver aquela casa que eles estão. Aí ela fala... Exato. E você vê isso várias vezes. Aqui? Aí ele fala, que porta? Isso é muito bom. Que porta, muito bom, muito bom. Muito, narrativa excelente. Então, a cena é a seguinte. Após ele ter descoberto, o Ford aparece e confronta os dois. E durante a explicação dele daquela situação, ele cita uma alegoria que, pra mim, ela representa a série inteira e é a minha cena favorita, justamente esse monólogo do Ford, que é o seguinte. Li uma teoria que dizia que o intelecto humano era como as penas de um pavão, somente uma ostentação extravagante para atrair um companheiro. Toda a arte, literatura, Mozart, William Shakespeare, Michelangelo e o Empire State Building, tudo, um elaborado ritual de acasalamento. Talvez não importe termos conquistado tanto pela mais fundamental das razões, mas o pavão, é claro, mal pode voar, vive no chão, comendo insetos na lama, consolando-se com sua imensa beleza. Eu passei a crer profundamente na autoconsciência como um fardo, um peso. E é isso. Esse monólogo do Ford aí, eu acho que ele expressa uma ideia central, pelo menos a ideia que eu mais gostei na série, que é justamente essa questão da consciência. Ele não entra especificamente nesse termo, mas dá pra extrapolar. Se a consciência de fato existe, ela é uma consciência, e nesse caso, se a consciência realmente é algo relevante, ou no final das contas, ela é só mais um artifício evolutivo. É como as penas do pavão, como ele cita, apenas uma coisa que funciona como um chamariz. Nada mais. É só uma característica bonita do ser humano em detrimento dos outros animais. Cara, depois disso tudo que você falou, e falou pra caralho, por sinal, eu gostaria de saber o que você faria se você fosse um ricaço nessa época e te tacasse no meio daquele parque e falasse assim: aí, mano, nessa época, 2 dias de demo desse game aqui, vê o que você acha. Cara, assim, beta tester, João Vitor, o que você fazia nessa porra? Eu vou te falar, assim, com toda a sinceridade do que eu me conheço. Assim, em um primeiro momento eu acho que eu faria porra pra caralho, faria uma... Então, a primeira impressão que eu teria também seria essa, que eu acho que a maioria das pessoas faria, fazer umas putaria lá, ia tocar o terror, ia matar gente pra caralho. Mas cara, eu acho, sinceramente, sem demagogia ou pedantismo, eu acho que eu acabaria em um trajeto bem semelhante com o do William, cara. Eu ficaria meio obcecado com qual é a mensagem por trás da parada, ia querer interpretar pra caralho aquilo ali, ia entrar em uma espiral de loucura muito doida em busca do sentido daquilo tudo. Eu ia fazer mesmo. Eu vou te falar sobre isso. Eu não sei o que eu faria em Westworld, mas o que eu faria no Pirate World, meu Deus do céu, mano, eu acho que eu não tenho limites para isso. Eu ia beber rum de dinheiro, roubar navios, e é meio que isso aí, cara. Eu ia seguir a sidequest de algum bandoleiro que ia estar lá no meio de Nassau, tá ligado? Falando, AOILEVA! Então, não dá para as pessoas verem, eu acho, mas tipo, quando você falou isso, engraçado que apareceu o seu íconezinho aqui do Skype, tá ligado? Então combinou perfeitamente. É um piratinho ali. E você, André? Show. Cara, é um negócio, cara, eu seria, igual o João Vitor, cara, meio sem graça falar, tipo, a mesma coisa e tal, mas eu seria bem William, tá ligado? Mas o que você faria, André, no Samurai World? Porra! Eu ia ser um samurai. Comer um pouco de arroz e comer uma japonesa de buceta cabelo do TF. eu sei lá, mano. Eu ia provavelmente só fazer as main quests, que eu não gosto muito de jogo online, não.